se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não